Tem condições de reduzir para 210, está presente? Reduz então para 210, assim que possível será adiantado. Adiciona a direita para 355 para evitar formações, está 34 no meio. Proa 355, está 34 no meio, por quantas milhas? Aproximadamente mais 20 milhas. Sim. November India Vista, ciente do desvio, aciona a identificação, desça para nível de voo 070. 070, Machete 040, Controle Azul 4485, passando 372 visual. Azul 4485, chama a torre de frequência 11895. 2895. Canal 6315, desça para 2500 pés, ajuste no 04. Todo Serra Vitor 366, autorizado para o procedimento aeronave. 5, passando 372 visual. 4485, continua a aproximação ajustada na 04. 14, continua a aproximação, o 4485. 5, copiou o controle? Na 34 no meia, após nível 180, voa direto a Buco. Após 180, direto a Buco, tá? 34 no meia. O Chané 6226, desça para 4000 pés, ajuste no 04. Salvador, Chané 9403. Chané 9403, contato radar, suba para nível 380, voa Leda. 380, direto Leda, 9... 403. Torre Mike Juliette Mike, ingressando na TV para o Brunão. 3416 e já está condições autorizadas para o Diabuco. Afirmativo, dá presente a Buco, 3416. 4 no meio, achamos centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 365-2545, obrigado, bom domingo, 34 no meio. 14, bom autorizado, RNAV, 8N6305, desça para 2500, reporta na final do procedimento. Autorizado, reporta na final do após o TAP, está autorizado, Serra Vitor 366, aguarde descida. Aguardando, após o TAP, vai bom. Tá mandando novembro, ele já visto o pote Racine 368. Novembro, ele já visto, reduza para 2009, autorizada para o Serra Vita 368. 209, 368, novembro, ele já visto. Bom, no 867, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. Recife 288, 260, 1867. Bom, no 255, chama a Torre, frequência 1118, decimal 95. Solo 120, direito 121, 1, 1, 1. E direito 21, 219, direito azul 4485. Solo Salvador, o azul 4495, livrou na... Bruno 255, pouso autorizado, pistão 0, vento 0,3 graus, 612 nós. Livre pouso, não, 0, Bruno 255. Azul 4167, está visual com gol na final? Visual, 67. Pouso, pouso do traço, olhar e manter pistão 0. Pouso, pouso ali, mantém, 467. Torre Salvador Azul 4485, sem contato com o solo. 1211, o Azul 4485. Vai seguir o tráfego da companhia 10 milhas na sua posição de 12 horas agora. Ok, então vai aportar estabilizado, tá? Papapá, Mike Charlie Lima, aciona a identificação. Mike Charlie Lima, contato radar, agora 51 milhas sudoeste do Salvador. Voa Mari para interceptar via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mike, Alfa, Romeo Eco. Mike, Alfa, Romeo Eco, pra cá. Papapá, November, Índia Vitor. Desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 4. Confirma, está entrecortado, amigo. November, Índia Vitor. 4.000 pés, ajusta no 0 no 4. 4.014, Índia Vitor. Índia Vitor, vou Serra Vitor 366, tem condições? Afirmo, 366 na prova. 61141, reduza para 2109. 2109, não passou. Ó, controle, se não é 6315, estabilizado, não passou. 6315, chama a torre, frequência 11895. 11895, grau. Graus, 6129. Júlia Colégio, 467, iniciando. Torre, se não é 6315. 6315, bom dia, ajuste no 04, continue aguardando a autorização. Afirmativa, aqui está sempre com a molhada, senhor. A pista da seca. Obrigado. É 1-4-1, desça até nível de voo 050. Ané 9403. Suba e mantém nível 360. 360, aceita o 360 como final, o 9403. Então, para o 360. O 9403, autorizado 360. 315, pouso autorizado, pistão 0, vento 080 graus, 7 nós. Teve pouso no 0, Sinema 305. Não. Controle azul. Sul 67, cruzado 1100. Do patrão no 67, contato radar na decolagem, vou para o nível 320, voa Leda. Voa Leda 320. Primeiro dia, Vitor, desça para 2500 pés, ajuste 10 no 4, autorizado o R-Nave, reporta passando 366. 2500 vai reportar passando o November e Vitor, autorizado R-Nave. Estabilizado o 26. 6226, chama a torre, frequência 1 no 895, com pouso. 895, com pouso. Salvador, puxa, 6226, boa. 6226, bom dia. Continue a aproximação, agora de autorização de pouso. Ajuste no 0 no 4. 14 na 9403. Chama ao centro Recife. Frequência 12835, alterna 1251. Oceaner 9403, frequência do centro Recife, 12835, 1251, bom voo. 12835, 1251, Oceaner 9403. 0541, autorizado até 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3144. Aciona a identificação. Desça para o nível de voo 050. Voa direto em TAP. Tem condições? Tem TAP direto 3144. Descendo 050. Passou 366, November India Vita. November India Vita, chama a torre frequência 11895. Boa. Oceaner 6144. Após pelo, voa para o Serra Vitor 366. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado para o segmento RNAV. Confirmando, para o 6141. 6141, 2500, 1014 o ajuste, Serra Vitor 366, reporta no final do procedimento. 2514, de patrão 366, 6141. Feito, à esquerda, para uma base pela direita, pistão 7. Aguarde a autorização, reporte nacional. Sim, quadrado. 6226, autorizado, pistão 0, vento 070 graus, 7 nós. Vem, reposto. Tem 220, após o passo, voa para o Serra Vitor 366, vai, salivar. Confirme? Está liberado. Papatango Sierra, Hotel Yankee. Aciona a identificação. Sierra Hotel Yankee, contato radar 85 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Boa Mari para a chegada Mari, desça para o nível 050. Sierra Hotel Yankee, negativo o corredor axé. É o sentido contrário na aproximação. É, eu autorizo o corredor Interlagos. É Hotel Yankee, modifica as regras da presença? Hotel Yankee, modificado aos 1530, desça com referências visuais para altitude de tráfego dos corredores, reporta em Veracruz. Descida a critério, se é Hotel Yankee. 1141, não chama a torre, frequência 1895. 1895, Mike Charlie Lima, desça para 2500 pés, ajusta no 014, reduza para 1909, autorizado o procedimento RNAV, reporta passando para a revista 366. Entre 2500 no 014, reportará passando Serra Vita 366. 050 graus 8 mais 1. Boa tarde, Direção de pouso. Aguarde. 2835, 2541, 417. Boa tarde. Solos 32, confirma o empate. Backtrack, é o 5, estacionar frequência livre. Xené 6141, pouso autorizado no 0, vento 060 grau, 7 nós. Repouso na 10641. Caso 2759, decolado aos 32, controle em 208, BBS. 208, bom dia. Salvador, azul 2759. Azul 2759. Contato radar, suba para nível 360 via Arboruno. Arboruno 360, azul 2759. Guardião 01, prossiga. Aeronuciente reportando através de Itaçu. Capitão Gutierre, Hotel Yankee, controle. Frequência livre para autocoordenação, na presente posição. Chama o controle em Veracruz. É, isso aqui vos fala, 1208. Afirmativo. Está livrando agora o nível 050 em descida. Vai ingressar em espaço aéreo não controlado pelo controle. Chama em Veracruz, quando mais próximo. O Mike Charlie Lima na final, estabilizado. Mike Charlie Lima, chama a torre 1 no 895. Cliente. Na 3144, desça para 2500 pés, ajuste no 014. Após ETAP, autorizado Serra Vitor 366, procedimento RNAV, pista 10. Para 2500 pés, ETAP, Serra Vitor 366. Autorizado RNAV, na 0, 3, 1, 4, 5. Torre Azul 2788, ponto 0, 0, gente, azul 2788, mantém ponto de ferro. Só manter. 1145, 41, solo 135, agiliza a liberação à direita, chame solo 2 ano 1. Agilizando 2 ano 1, é um costume. Livre inicial, 2260. Torre Salvador, Mike Charlie Lima. Confeita 2. Papapá, Mike Charlie Lima, baixado, travado, na final. Continuar aproximação, agora de autorização de pouso, ajustado no 0 no 4. No 0 no 4, aguardando autorização. Autorizado pista 0, vento 060 graus, 7 nós. Esse Mike Arima. Após o pouso, qual é o pátio? O 6320 aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voo ITAP, sem condições? Afirma ITAP na presença, desça para o 050, com informação de 1630. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2262. Passaredo 2262, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 180. Voo 180, Arbor 1, livre da restrição, senhorita? Livre da restrição, 2262. Livre, 2262. Base 2788, visual com cena na final? Afirmo visual. Após o tráfego, a linha manter pista 0. Após o tráfego, a linha manter 2788. Pelo vento, por gentileza. 060 com 7. Anima solo aos 3-2, livre à direita, chama solo 2-1-1. Livre à direita, 1-2-1-1, mais Charlima. Juliette, até a Ospa, porte para ingresso. Baruno, chama a torre na frequência 11895. Torre, o Guardião 01. Flight 101, reporte vertical do farol de Itapuã. Reporte farol de Itapuã, Flight 101. Fernanda 260. 288-260, obrigado, 2759. Pete Vitor Índia, Juliette, autorizado em ingresso, reporte pistola 7, pronto para decorar. Decolado aos 40, controle 208, boa viagem. 208, grato. Controle Salvador Azul 2788, decolou na borda 1200 pés. Azul 2788, contato radar, subiu para o nível 170, sair da borda. Sobe 170 sem restrições? Sem restrições. 170 sem restrições, 2788. Fete Vitor Índia Juliette, decolagem autorizada. Pista 17, vento 060 graus, 612 de nós. Vitor Índia Juliette. Flight 101, forma o tráfego decolando pista 17, integrado via litoral sul, reporte visual com tráfego decolando. Tem do tráfego na 17 após a decolagem. Reporte com tráfego decolando a pista 17 e visual com TAM, já na final da 10, passando externo. Visual com a aeronave na final 10 e ainda não visual, informará quando visual a aeronave decolando 17. O Xané 6320, desça para 2500 pés, ajuste no 04, autorizado RNAV. 2514, vai reportar a RNAV 6320. Final RNAV 3144. São 3144, chama a torre frequência 11895. 395. 3 aprova para o 366, para o 6320. Xané 6320, autorizado, para o Serra Vitor 366. Autorizado, 6320-366. Nacional, o 01. Após passar o tráfego, a sua retaguarda, autorizado direto para o pátio do Grai. Vitor Índia Juliette, decolado 43, informa o tráfego, mantendo a linha de litoral, um helicóptero da Polícia Militar. Chama o controle, 208. 208. Serra Vitor 366. Controle Salvador, matando o Vitor Índia Juliette, decolou na circunstância. Vitor Índia Juliette, está visual com o Guardião 01 à sua direita, 2 milhas? Negativo. Vamos trazer o visual do Guardião 01, está na sua posição de 2 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés. Na frequência da torre. Sub mantenha no 1500 pés, no litoral sul. Passareiro 2262, solicita manter presente para o fim de evitar informações. Para o controle. Passareiro 2262, solicita manter presente para o fim de evitar informações. Passareiro 2262, mantenha a proa por quantas milhas? Menos de 70 milhas, senhorita. Gente. Alinhar e manter. Alinhar e manter 3805. 3144, solo, aos 44, direito, no 2111, solo. Direito, 2111, 3144. Guardião 01, avistado, 1014, 070 graus, meia dúzia de nós, reporte solo controlado, VR. Com a linha decolagem autorizada, pista no zero, vento 070 graus, 7 nós. Decolagem está 3, 2, 7. Salvador Azul 2788, desvia à direita, ele está formações. Controle Salvador Azul 2788. 88, prossiga. Desvios à direita da rota, ele está formações. Gente, qual é a proa e por quantas milhas? Proa 025 por pelo menos 20 milhas. Salvador, está 3805, passando 1400, 1400, 3805, contato radar na decolagem, se for para nível de voo 340, voa Leda. 340, direto Leda. Salvador, Mike Charlie Lima, Quebec. Mike Charlie Lima, autorizado ingresso, direita, pista até o Pass 4. Estacionar, frequência livre. Autorizado à direita, via pista até o Pass 4. Mike Charlie Lima. Autorizou na final da RINAV, irá 1063, 2W1, Charlie. Firme. 6320, estabilizada, RINAV. 6320, chama a torre, frequência 11895. 195, grato. Salvador, boa tarde, 6320 da Oceaner 4, milhas por 372, RINAV no 0. Oceaner 6320, saco, alto, 10, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Compreendeu, pouso autorizado, pista 1-0. Primitivo, autorizado 80 com 62. Autorizado pouso, 1-0, 63, 2-0 da 1. Trânsito de Juliette, frequência livre. Proa 3805, desvia direita, proa 230, 40 milhas. Tem, 230, 40 milhas, 3805. Frente no visual estacionado, frequência livre, tem um bom dia. Bom dia, mantenha a frequência aqui ou vai só? Então, parquear, pode ir pra frente. 500 e o 0 no 8, aciona a identificação. Voo no 964, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado o procedimento RNAV e reforça passando Serra Vitor 366. Desce 2500, reportaremos o Serra Vitor 366, voo no 964. Voo 20 no 8, contato radar 66 milha sudoeste do Oeste Salvador. Voa Itapi e desça para o nível 050. Azul 2788, autorizado direto de destino. Direto de destino, azul 2788. Sareto 2262, chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 228, 1260, boa tarde, 2262. Tá, Hotel Yankee, reporta Paris. Vai reportar Paris, Hotel Yankee. Sou no 964, informa o tráfego, sua posição de 11 horas, 3 milhas. Rumo Nordeste, mantendo no 1506, um eco 1110, não interfere na sua aproximação. Sérgio, Goron 964. Cascavel 64, aciona a identificação. A 3805, suba e mantenha nível de voo no 80. 4 direito no 211, olha só. 211, na direita, é a 380. Voo no 80, restrito, tá 3805. 3805, informa o tráfego 12 horas. 30 milhas, rumo oposto, mantendo nível 190, com Charlie 130. Excelente, Escavel 64, contato radar 51 milhas, sudoeste do Rio de Salvador, mantém nível 190, reporta no bloqueio do VR. 190, Casal 64, informa o tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, subindo para o nível de voo 1180, um Airbus 320. É a Vitor 366, voo no 964. Voo no 964, chama a torre frequência 1118-95. 1118-95, grande. Terra Hotel Yankee, após Paripe, voa Ceasa. Terra Hotel Yankee. 2788 vai dizer que está aqui. Do 2788, ciente, informa a proa. A proa será 340, mais ou menos no outro sentido. Ok. Centro 305, mantém ainda nível 180 na subida e chama o Centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. Mantendo 180, chama Recife, 2235, 2251, Centro 305, Mocanavão. Obrigado, bom voo. Ô, controle, o Ferro Hotel Yankee está com a pista vista, poderia encurtar? Ferro Hotel Yankee, chama a torre, frequência 11895. Certo, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papatango, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, está presente, utilizado o Proaca 7, correndo na utilização de pulso. Frequência 126.85, alterna 125.45. Queira, Picotador Azul, Serra Hotel Yankee. Que forma uma grande concentração de pássaros aí, geralmente à direita da cabeceira 17, aproximadamente ali uma milha. Excelente, é visual, muito obrigado. Base para o final, baixo travou, Serra Hotel Yankee. Avistado, os autorizados, pista 17.060 graus, 7 nós. Serra Hotel Yankee. E o pouso, Serra Hotel Yankee. Após o pouso, qual o pátio? Qual pátio 4? 7. Pois não, é pátio 5 da aeroestação. 5 então, 7. Autorizado acionamento, chame saco. Tango, meu. 964, solo, aos 581211, solo. 0 no 8, autorizado Serra Bito 366, desça para 2500 pés, ajustando 0 no 4, autorizado Renato. 2500, autorizado Renato, fumar. Do 4196, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, prioritado. Azul 4196, como recebe o controle? Certo, então aciona a identificação, desça para o nível 050, voa mar e intercepta a via chegada. localizado até a Papa, pode pegar o Papa Tango Romeu. Tá 3054, aciona a identificação, desce para nível de voo 060. E a chegada Mari? 060, chegada Mari, 3054. Oi, Salvador, azul 5073, pronto no ponto fora da 90. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 070 graus, 4 manchas. Decola dando 0, ajuste 064. Prossiga. Para Cascavel de Salvador. O Cascavel 64 confirme, não copiei. Está bloqueando Salvador. O 208 está bloqueando. Delta. O 2098 chama a torre frequência 1-1-895. 1095. Controle, copiou o Cascavel? Gente, o Cascavel 64 confirme o nível. Mantém ainda o nível 1-1-90 e mantém a rota. 1-1-90, mantém a rota, chegou. O 2098, pouso autorizado, pistão 0, vento 060 graus, 7 nós. Vocês vão, 0 nós. Após o carro, 2500, eu vou fazer um. Gente, mantenha a cabeceira no 7, estimado de mais 2 minutos, com um tráfego de atração externa, final da 90. Após o pouso, será autorizado a sua decolagem. Aos 05, 208, boa viagem. 208, obrigado, Valdomir. Doutor, azul 5073, decolou, sai da coral. Azul 5073, sub mantém nível 1-80, voa direto coral. Direto coral, sobe pro 180, azul 5073. Torre Salvador, muito boa tarde, 2790, pronto no ponto de espera. 790, mantém o ponto de espera. Mantém, 2790. Salvador, boa tarde, OTAN 3560, cruza 200 para o 190, está mantendo a proa 090. OTAN 3560, aciona a identificação, desça para o nível de voo 070. Tem condições de voar, Mari? Mari, por enquanto não. Mantenha a proa, reporta ao término do desvio. Boa, 3560, aciona 3560. Tango 1000, informa que após decolagem, sobe restrito ao nível 070. Decolagem autorizada em pistão 7, vento 070 graus, 7 nós. Voo no 885, controle. Chega. Voo no 885, desça até o 200. 200, voo no 885. Voo no 885, informa o tráfego. Essa posição de 12 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 1901, um Charlie 130. Gente, voo no 885, vai descer até o 200. Cascavel 64, informa o tráfego, posição de 1 hora, 2,4 milhas, rumo sudoeste, descendo para o nível 200, o Boeing 737-800. Controle Alfa Papatango, Romeu. Romeu, Papatango, Romeu, contato radar na decolagem, suba para nível 400, voa Leda. 400 Leda, o Papatango Romeu. Salvador Azul 5073. Siga. Solicita final nível 200. Azul 5073, sub mantenha 200. 200 5073. Estabilizou o Azul 41196. Azul 41196, chama a torre, frequência 11895. 95, boa tarde. 3154, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado RNAV. Autorizado RNAV 200, direto 3154. Voo no 164, desça para 2500 pés, ajuste no 014, voo Serra Vitor 366. Controle 3560, possibilidade de voz, tá? 3560, desça para nível 070 para o ADTAP, reduza para 230 nós. Ok, para o ADTAP, reduza 230, desce a 7560. Troy Salvador Azul 2790, passando 1100 pés na saída Arbor 1. WhatsApp manterá 3.000 pés. Não cumpre com a restrição ATC. Azul 2790, ciência, mantenha 3.000 pés. Vai subir e manter 3.000 na saída Arbor ONU 2790. 790, autorizado nível 160, sem restrições. 160, sem restrições, 2790. O Gol no 885 para prosseguir na descida. Gol no 885. O tráfego foi superado, desça para 4.000 pés, ajuste no 094. 4.000 no 094, Gol no 885. Cascavel 64, chama o Centro Recife. Frequência 12685, alterna 12545. Cascavel 64. Meia visual para a zona final? Afirma. Então o pouso do tráfego ali é manter a pista no zero. O 3560, desça para 4.000 pés, ajuste no 04. 4.000, 1014 no ajuste 3560. Após Coral, voa aí o COV. Coral e o COV, 073. Cascavel 64, efetuei 5 chamadas da sua aeronave e não tive resposta. Chama agora o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Azul 2790, doutora Sampaio.